há bandas no panorama português que desde logo têm o condão de nos despertar, até pelo nome, acima de tudo para percebermos como é que se diz o nome, Klept, Kleft, é o que os trago aqui hoje. Depois, por analogia de percebermos a palavra kleptomania, conseguimos chegar facilmente ao que é que quer dizer, e depois vamos perceber por que razão é que foram buscar uma palavra grego, turco, para designar uma banda que veio de Lisboa. Olá, boa tarde, Marco. Olá, boa tarde, Pedro. Era Kleft, é assim que se diz, não é? Kleft, sim. Como o bom português antigo de farmácia, não é? Sim, sim. Que nada mais, nada menos, e se é que faço uma boa tradução, dizia qualquer coisa como ladrão, e se calhar um ladrão no bom sentido. Não, foi adaptado, entretanto, para ladrão. Os Kleft eram um grupo de gregos que se mantiveram independentes nas montanhas quando foram invadidos pelos otomanos. E o nome do grupo que se manteve independente nas montanhas eram os Kleft. Então eles roubavam aos turcos para se manter, era um grupo de gregos, portanto, roubavam aos turcos para se manterem independentes. Tipo Robin Hoods, mais ou menos, não é? Um bocadinho mais maus. Mas nós gostamos do significado por ser uma guerrilha. Não adotámos muito significado por ter a ver com a cleptomania nem nada disso, mas sim por ser uma guerrilha, porque sendo nós uma banda de originais a começar com tanto tempo de existência, né, desde 2000-2001, resistir ao tempo sem gravar um disco e a tocar originais sem um mercado sem um circuito de sítios para tocar. Ou seja, uma banda resistir 8 anos, ou 7 ou 8 anos, é preciso ser um bocado de guerreiros. E foi nessa perspectiva que adotámos o nome. Perfeito, mas tenha consciência que desde logo despertam a curiosidade de saber como é que se diz a palavra, não é? Pois, é Kleft. E provavelmente já o ouviram de outra maneira, não? Já ouvimos de inúmeras maneiras, mas o Pedro disse-a bem. Ok, ótimo. Ora bem, antes de mais, de dar-lhes as boas-vindas aqui à Rádio Boa Nova. É pena que seja por telefone, mas não faltarão oportunidades de fazermos aqui um dia, eventualmente até com um acústico, teríamos muito gosto em fazê-lo. Nós também. E saberemos que é o gosto dos ouvintes aqui da Boa Nova. Dar-lhes as boas-vindas ao panorama, para já, o panorama não musical, uma vez que já cá há 11 anos, mas no panorama dos CDs. CD é esse que sai esta semana. E portanto é mais que merecido que façamos um destaque, tal como já fizemos no passado a várias bandas que tiveram a oportunidade de lançar o primeiro disco, fazemos um destaque a este vosso excelente álbum. Primeiro começar já por dizer isto para que se perceba que estão a falar com uma pessoa que gostou muito do vosso disco. Muito obrigado. O ano passado foi um ano excelente em edições e este vai para o mesmo caminho, quer edições novas, quer edições de bandas que já aqui andavam há alguns anos e que agora voltam a reeditar. Agora é assim, vocês estreiam-se até com uma Major, com a Universal, e lançam aqui um conjunto de temas num disco que, para além de ser em termos sonoros muito atrativo, é o também em termos visuais. Portanto, tem um excelente trabalho gráfico o disco, e depois, paralelamente, lançam na internet uma página que está excelentemente construída. Exatamente. De onde é que vêm estas ideias todas? São vossas? Há uma ajuda grande de quem já anda nisto há mais tempo? Não. Não, as ideias são todas nossas, parte tudo dos 5 elementos do Kleft. Nós somos 5 e temos qualquer um dos 5 tem um certo jeito para fazer uma certas coisas em diferentes áreas. Nós temos a sorte de ter o Filipe Contente, que é o nosso baixista, que tem uma empresa de web design, que é a Axido, que foi a empresa que desenvolveu o site. Eles são muito bons. E onde trabalha um amigo nosso que se chama Franco, que foi quem fez a capa, que é um gajo com um talento brutal, e foi ele que fez a capa, e pronto, e está à vista de todos, que nos acompanhou durante algum tempo para perceber qual era o conceito da banda e chegar a essa capa. Ou seja, ele não fez um desenho por acaso e espetou na capa do disco. Ele andou connosco para perceber qual era o espírito da banda, o que é que a gente estava a tentar passar, e daí saiu essa capa. Ele mostrou-nos a capa e toda a gente ficou bastante, bastante feliz, e depois o site e tudo o resto foi desenvolvido a partir desse design. Pronto, eu já estou-me a repetir, mas gostei muito. Muito obrigado. Os ouvintes da Boa Nova acedem àquilo que estou a falar por via da nossa página, que tem um link para a banda que está em destaque esta semana, que são vocês. Tem um link para o vosso blog, para o vosso site, e onde aparece de facto esta excelente capa de disco, que fez-me recordar os discos de vinil, o tempo dos bons discos de vinil, que, onde havia então um trabalho muito mais aturado em termos de design, e vocês recuperam isto, não só na capa do CD, como depois têm cuidado de ter esta mesma imagem dentro no próprio disco. Quem é esta menina já agora? Essa menina, digamos, isto parece, vai ser, parece que vai soar mal, mas essa menina somos nós, a plantar uma árvore. Foi a imagem que o Franco arranjou, foi de uma miúda ainda pequena, a miúda não sabemos o que é uma imagem da net, uhum. Mas a representação é essa, é uma miúda a plantar uma árvore ainda pequena que se vai transformar, se Deus quiser, numa árvore grande e que vai dar os seus frutos, e essa árvore será talvez o nosso disco, talvez não, é o nosso disco, e a mensagem é um bocado essa, é um bocado não, é essa, é uma miúda a plantar uma árvore que irá crescer e dar aos frutos, será um esclefe, que ainda são pequenos, mas esperamos depois deste disco a coisa cresça e enraize e se torne bastante forte. Sabes sorrir no teu melhor, mudas de cara quando digo não, queixas-te de ter de acordar e nada te interessa mais. Finges sentir em cada sabor o prazer perdido, não tens forma de me dizer que nada te interessa mais. Sabes que não, sabes que não, e falo sem te conhecer de cor. Acho que não acredito em ti e já de mim duvido. Confronto a com os teus valores, porque nada te interessa mais. Sabes que não, sabes que não, e falo sem te conhecer de cor. Estou a falar com cinco rapazes na idade dos 20 anos, provavelmente. 28, por aí. Portanto, é assim, já andam nesta música, como disse, há algum tempo. Há algum tempo, sim. Vocês surgiram como uma banda de garagem, assim, juntaram-se para fazermos música, já com a intenção de criar uma banda ou apenas pela diversão? Não, nós não nos juntámos logo os cinco ao mesmo tempo. Primeiro, a banda começou por ser formada pelo Diogo Dias, que é o vocalista, e o Francisco Duarte, que é o outro guitarrista, nos tempos de liceu ainda. Entretanto, a banda é um bocado de toda a parte do país. O Diogo e o Francisco são daqui de Lisboa, o Filipe é do Porto, mas viveu muitos anos no Algarve, em Monte Gordo, uhum. De onde, por sua vez, eu e o Mário Sousa somos de Vila Real, que é ali ao lado. Vila Real de Santo António, sim, desculpe. Entretanto, a banda foi formada por eles ao princípio, naquela de concursos de escola e brincadeiras. Entretanto, o Filipe veio para a universidade, conheceu o Diogo, juntou-se à banda, entretanto, começaram a compor mais. Entretanto, quando eu vim em 2000 para Lisboa, fui convidado pelo Filipe Contente, que já me conhecia lá do Algarve, para ir fazer um ensaio. Entretanto, fui fazer um ensaio e fiquei na banda. E por sua vez eu convidei o Mário Sousa, que já estava cá há mais tempo, mas não conhecia muito bem o Contente nem nada. Mas eu o conhecia bastante bem e sabia que ele era um ótimo baterista. E convidei-o também. E esta formação ficou assim em eu vim para a banda em 2000, em 2001, 2002 entrou o Mário. Ou seja, esta formação existe a partir de 2001, 2002, por aí. E ao princípio a ideia era tocar. Claro que a ideia de gravar um disco está sempre presente, mas estava muito longe ainda. Nós começámos a cultivar mais essa ideia quando, no ano, nós fizemos concurso de bandas, quase todos que havia para fazer, desde Braga até Faro, fizemos quase tudo. E ganhámos uns, perdemos outros, mas foi mesmo pela vontade de tocar. E percebemos que já tínhamos muitos originais e que as pessoas que nos rodeavam gostavam bastante dos originais. Então começou cada vez mais a sentar-se a ideia de que isto valia alguma coisa e que se calhar devíamos pensar seriamente em gravar mesmo o disco. E pronto, desde essa altura até agora passaram uns 4 ou 5 anos por aí. Com uma data de burocracias no meio e o facto de ter de conciliar estúdio e timings de lançamento e produtores e pronto, e uma data de coisas, o resultado só conseguiu sair agora, porque nós já podíamos ter gravado o disco há cerca de 2 ou 3 anos atrás, já tivemos outras propostas, mas não ia de certeza ser o disco que nós temos agora, ia ser outra coisa que se calhar não ia estar tanto ao nosso gosto. Nós tínhamos os pés bastante atentos na terra e, apesar da vontade e da ansiedade de gravar um disco, queríamos que fosse uma coisa ao gosto de todos, pelo menos 98% ou 99%, ou mesmo 100% ao gosto de todos. Portanto, daí termos demorado também mais algum tempo, mas valeu a pena. Mas antes de chegarmos ao disco, vamos falar dessa travessia do deserto, e fiz sem querer estar aqui a roubar o termo ao ministro Mário Lino. Vamos falar desse período em que começaram a tocar eventualmente umas covers, né? Até antes de termos originais. O que é que vocês tocavam? Para percebermos qual é as vossas influências. Nós nunca tocámos muitos covers. Nós tocámos um ou dois covers de Pearl Jam, mas quando digo um ou dois, foi mesmo um ou dois. Nós partimos logo no princípio e começámos a compor originais. O Diogo, percebemos depressa que o Diogo tinha bastante jeito para escrever e todos gostávamos das letras deles. E a ideia foi logo começar a compor originais. Curiosamente, nós nunca andámos muito por bares nem nada. Tanto os concursos de bandas, nós optámos tanto pelos concursos de bandas porque é onde uma banda de originais pode tocar, porque os bares não querem bandas de originais. Raramente aceitam uma banda de originais. Então daí nós fazermos os concursos de bandas quase todos, porque era a única forma que tínhamos de sair da garagem com os nossos originais. Ou seja, logo de um princípio básico foi optámos logo por escrever os originais e em português, se bem que tivemos também ao princípio 2 ou 3 temas em inglês, mas depressa também optámos por português só, porque toda a gente gostava das letras que o Diogo fazia. Uhum. E agora sim, por exemplo, o Por Uma Noite é um tema já escrito há quanto tempo? O Por Uma Noite foi escrito, não posso precisar o ano, mas foi escrito para uma peça de teatro que era As Pedras Rolantes. Exatamente, sim. Pois, o Diogo que está aqui ao meu lado também não se lembra muito bem, mas pronto, foi eu tive cuidado de ver, de facto, que é um tema escrito para uma peça de teatro, não é? Pois, foi. Talvez seja o tema mais antigo do disco. Uhum. Isso é o tema mais antigo do disco, porque os temas, mesmo nós tínhamos muitos temas para trás, mas no processo de seleção optámos por os últimos temas, mas esse tem sido um tema que foi escrito para uma peça de teatro e teve bastante bom feedback das pessoas que foram à peça e tudo. Optámos por pôr no disco também e depois como single. Tocas no rosto enquanto o ar não sai. Aspiro sem medo do ato que vem. Envolvo os pés como mãos. No toque nasce a nossa ilusão. Desenhas os risos e o novo medo. O peito demonstra sem qualquer sossego. Faz tempo que a culpa se foi. Ficamos de pensar só depois do erro. Já pouco nos resta fechar os olhos. Escondemos atos sem qualquer risco. Oh, angústia que nos prende a vontade de sentir. Rasgas-me a roupa sem qualquer pudor, e enquanto buscas o ar pela boca, passeias teu cheiro no meu corpo. Por entre os braços misturo tudo, após o prazer ficaremos mudos, sem saber. Vocês, de facto, tiveram a vantagem da Universal entender que devia lançar este tema para aguçar a curiosidade, claro, mesmo assim. Sim, claro. Portanto, ele começou a rodar na rádio, no momento aqui na nossa, e criou a expectativa para o que vinha a seguir. E a expectativa essa é que não foi defraudada. Ao termos aqui um disco, o disco para vocês, neste momento, passa a ser o quê? Um cartão de visita. Quer dizer assim, atenção, tomem lá, estes somos nós. É também o disco em si, também é um cartão de visita, mas também é um suporte físico que acaba por ser um bocado o sonho. A coisa da, embora já haja, já hoje em dia possa se divulgar uma banda pela net, né? O disco é o nosso menino, lá está, é a nossa planta, vá, digamos assim. Mas claro que sim, é um cartão de visita, se bem que nós gostamos mais de apresentar as nossas músicas ao vivo. Como é óbvio. É sim, mas há um conjunto de casualidades que levam a que uma banda tenha acesso a, por exemplo, à Universal, não é? Claro. Casualidades que não são casualidades também há talento, naturalmente. Claro. Eu não quero menosprezar esse aspecto. Eu digo é que há circunstâncias na vida, não é? De cruzamentos que fazem com que de repente tenha um convite da Universal. Foi assim também convosco? Não, de forma alguma. Não houve casualidades nenhumas. Nós, aqui há uns anos, quando nos apercebemos que queríamos mesmo gravar um disco, nós organizámos um evento, fechámos uma sala em Lisboa, tudo com prata da casa, com os nossos amigos. Tínhamos uma amiga com uma loja de sítios que nos deu uns panos grandes para escrever Cleft. Fomos para lá de manhã preparar a sala, enfeitámos aquilo tudo e fizemos 200 mil chamadas, por assim dizer, para as editoras que nos interessavam. A nós, que nós queríamos mesmo trabalhar. E fomos chatos, ao ponto de consegui-las meter lá todas. Alguns foram lá enganados, nem sabiam o que é que iam ver. Ou seja, foi tudo bastante estudado da nossa parte e bastante trabalhado. E no fim, esse concerto correu muito bem, tivemos convidados já conhecidos. Esse concerto correu muito bem. Um amigo nosso fez as luzes, outro amigo nosso que neste momento é o nosso técnico de som, que é o Pedro Sá Chaves, que também já dá cartas há muito tempo aí na praça, que é um senhor bastante respeitado no que toca ao som. Foi-nos lá também fazer som. Ou seja, conseguimos rejuntar uma equipa muito, muito, muito trabalhadora e com vontade de nos ajudar. E conseguimos meter lá as editoras que nos interessavam e no fim do concerto surgiram mais de um convite para gravar o disco. Daí eu estava-lhe a dizer que podíamos ter gravado o disco há 2 ou 3 anos atrás. E de forma alguma foi uma casualidade. Foi bastante trabalho nosso e bastante insistência nossa. E a história de que um agente vê uma banda num bar e vai convidá-los para gravar um disco, ou que se manda um disco para a editora e eles convidam a banda para ir à editora. Isso é um bocado mito, isso virou mito. Uma banda em Portugal, se quer gravar um disco, tem que se esforçar bastante, tem que chatear muito e tem que telefonar 200 vezes por dia a quem quer que seja, tipo da editora ou um agente, para e tornar-se chato, até, posso usar esta palavra, até conseguir aquilo que quer. Olha, Marcos, estou impressionado. Para já, impressionado com a vossa franqueza, não é? Pela vossa perseverança, quer dizer. E nessa altura já era, a sonoridade já era esta que apresentou aqui no disco? Sim, sempre foi muito à volta disto, porque as músicas são todas nossas, sempre foram nossas, e as letras são nossas, ou seja, talvez na altura fosse uma coisa mais verde, né? menos madura, uma coisa, mas a sonoridade sempre andou à volta disto, sim. Todos, é aquilo que tem maior know-how em termos de rádio e televisão, não é? Ah, sim, sem dúvida, isso aí é impossível negar e pode dar alguma ajuda, mas acaba por ser o outro lado, não é? Eu estou habituado a estar, neste caso, no lado em que tu neste momento estás e eu costumo estar desse lado. Agora estar deste lado está a ser uma experiência nova, mas estou a gostar muito. Embora eu não tenha a pretensão de ser tão bom como o Diogo é na MTV. Diogo, por ser, antes mais vamos explicar o que é que faz na MTV, porque, enfim, para quem não conhece bem os termos, VJ, claro. O que é que isto quer dizer? VJ foi um termo inventado pela MTV na década de 80, quando apareceu, que designa-se Video Jockey. No entanto, hoje em dia existe uma profissão que é mesmo de VJ, que é, portanto, existem os DJs, que é o Disco Jockey, que é quem mete o som, e existem os VJs, que são as pessoas que nas discotecas, por exemplo, misturam imagens ao mesmo tempo que a música está a passar. Por isso existe uma certa confusão, mas a MTV na altura dos anos 80, onde ainda não existiam os VJs atuais, lançou esta, em vez de chamar ao apresentador do canal apresentador, chamavam-nos VJs. E foi a marca que foi encontrada pela MTV, mas pronto, basicamente foi inventado pela MTV para ser um pouco diferente daquilo que existia até então. Mas Diogo, já chegou aquela fase em que dizia, pá, mas tu também cantas? Ainda não chegou, porque o álbum ainda não saiu e estamos neste momento a fazer a ação de promoção. Exato. Então há muitas pessoas que ainda não têm conhecimento disso. No entanto, já tem acontecido algumas vezes e é curioso que isso aconteça e tento sempre explicar que o que aconteceu foi que os Clefts já existiam muito antes da MTV e um dos fatores pelos quais eu estou na MTV é porque realmente tinha uma banda, que era os Clefts, em que o canal aceitou-me como VJ sabendo que eu tinha uma banda e que sabendo que a minha intenção era sempre lançar um CD, e na altura já andávamos a ser namorados, digamos assim, por algumas editoras, mas só agora é que sentimos que era o passo a dar para gravarmos o disco. No entanto, as pessoas não tinham esse conhecimento e agora passam a ter esse conhecimento e espero que daqui a uns anos fique conhecido como o Diogo dos Clefts. Que faz umas coisas na MTV, não é? Exatamente. Que influências tem um Diogo, um Marco e os seus colegas para construir essa sonoridade que é muito própria, não é? Eu concordo com isso, é uma sonoridade muito própria, apesar de nós não termos, não estamos aqui, acho que não inovamos em nada a nível musical, a nível mundial. É sim, mas isso já ninguém inova. Pois é, isso, eu acho que a maior parte das coisas já estão todas feitas, não é? Os Beatles arrasaram com toda a gente, quase. Os Beatles, os Led Zeppelin, os Yes, os Super Trump, os Pink Floyd, lembraram-se disso tudo. Os da rua, esses todos arruinaram-nos. Sim, ainda aqui há dias, a entrevista, por caso, com o Tim, dos Chutes, sim. Ele dizia que ainda hoje os discos que mais prazer lhe dão a ouvir são os álbuns de 69, portanto, falamos dos melhores álbuns de Led Zeppelin nessa altura, claro. Portanto, e quer queiramos, quer não, nós quando ouvimos um disco novo vamos retomar sempre qualquer coisa de lá, também porque é assim, isto é inato, as pessoas são aquilo que ouvem também, não é? Sem dúvida, e a música também sofre um pouco ciclos, quem reparar bem... É como a moda, não é? Exatamente, ou seja, existe sempre um revival, e as pessoas vão voltar às influências. Nós neste momento estamos talvez a entrar na década de 80 novamente, em vez de estarmos a entrar em 2010, estamos a entrar quase na década de 80, e acho que daqui a mais 10 anos vamos estar outra vez com a sonoridade dos 90. Mas é claro que vamos sempre acrescentando algo novo. Mas também já ouvi a teoria, sabe, que isso também acontece porque quem produz música agora provavelmente ouviu muita música nos 80. Eu não produzo música, mas ouvi muita música nos anos 80, porque tinha os meus 10 anos, 15, portanto, por aí adiante. É necessariamente aquilo que mais nos influenciou que agora passa para a ribalta. Não é? Sem dúvida. E felizmente, agora desculpe, estou-lhe a cortar a palavra, claro, mas felizmente estamos também a perder aquilo que era... A perder o puritanismo, tínhamos uma coisa, por exemplo, o fado era intocável. Felizmente hoje já não é. Exato. E então temos novamente pessoas a gostar do fado, porque o fado neste momento está-se a modernizar também. Também, e eu acho que quem fica estagnado num patamar, quem não evolui, acaba por se perder mais tarde ou mais cedo. E isso vê-se mesmo, o Pedro disse muito bem, o fado está a evoluir, e é o caso, por exemplo, da Marisa, está em grande lá fora. Há artistas nacionais assim inacreditáveis a conseguir vingar lá fora, e mesmo sem ser só com o fado, há artistas nacionais que estão a vingar lá fora, e é importante frisar isso. Novas bandas nacionais a cantar em inglês também conseguem furar minimamente o mercado lá fora, e acho que é isso, é ter ambição e crescer sempre para que a música também portuguesa também evolua. Agora, quando estava-me a perguntar há bocado da influência dos Clefts, nós nascemos, temos todos mais ou menos as mesmas idades e sofremos muita influência da música do início da década de 90. Então, talvez possamos dizer que influencia-nos bastante a música da década de 90. No entanto, há uma coisa curiosa nos Clefts, é que somos cinco amigos, mas somos cinco amigos completamente diferentes e com gostos muito diferentes. Se o Pedro fosse à casa do Marco, por exemplo, era capaz de encontrar só dois ou três CDs que eu também tinha na minha casa, porque gostamos de músicas diferentes. Na altura de compor, isso pode parecer um pouco complicado para as pessoas, mas para nós até parece que nos facilita, porque não andamos estamos a tentar seguir um estilo, andamos sim a fazer o nosso estilo, ou seja, eu faço a minha parte, o Marco acrescenta a parte dele com as influências dele e cada um tem as suas influências. Então eu acho que é daí que a música dos Cleft bebe um pouco da sua inspiração e se inspira. Não podemos referir uma, duas, três bandas, acho que podemos referir as influências de cada um e só assim é que dá para perceber também porque é que os Cleft soam ao que soam. Não entendes, nunca explica. Por vezes o que vemos não é o que temos. De certezas nada é feito. E as nossas são histórias e mais histórias. Erros por defeito, mas vai ficar tudo bem. Quase que falo sem ver. Alimentam sonhos perfeitos. Tu queres acreditar sem duvidar de tudo. Sem esperança tens a arma em punho, com balas de borracha que apagam o teu sonho. Mas vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Quase que falo sem ver. Vai ficar tudo bem. Quase que falo sem ver. 100.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. Vês, há sempre outro lado em ti que teima não acordar, por esperar sempre o pior. Um final feliz e faz com que toda a gente veja o teu palavras do Marco, que diz que gosta muito da sua escrita, e ele e os seus colegas. Portanto, percebi que o Diogo tem muita facilidade de escrita. Eu não diria facilidade de escrita. Eu gosto de dizer o mesmo que o David Fonseca disse numa entrevista, gostei imenso do que ele usou, e acho que é isso mesmo que acontece. Eu acho que quando uma pessoa está a escrever música, não existe aquela história do "ah, estou inspirado, deixa cá escrever em 5 minutos uma letra". Não. Ah, sim, é isso mesmo aqui. Portanto, há um trabalho aturado, não é, nas coisas. E há coisas que custam a sair mesmo. Exato, 20%. sente é inspiração e o resto é trabalho. Ou uma pessoa se senta numa mesa com a intenção de escrever uma música, já tem um tema na cabeça e trabalha sobre esse tema, ou então não vai sair nada, não existe isso da inspiração. É preciso sempre muito trabalho e muito método de trabalho, e isso por acaso é uma coisa que os Cleft conseguiram. Curiosamente eu já ouvi isso mesmo, a quase todos, com exceção de um entrevistado que teve, que era o que foi o único que hoje me disse que é mesmo, só escreve quando as coisas lhe vêm à cabeça. E falávamos de Jorge Cruz. Sim. E ele dizia, não, só mesmo quando há inspiração. Eu gosto imenso do som de Jorge Cruz e acho que é um assim, o álbum ano passado, o álbum Poeira, é fabuloso. É fantástico, é cheio de talento e tem letras fantásticas também. Agora, cá está, eu acredito nisso, mas eu acho que cada pessoa também tem a sua maneira de interpretar e de desenvolver o talento que tem e pronto, cada pessoa é como é. Eu sinceramente eu não consigo, eu tenho que me dedicar à coisa para a coisa sair, ou seja, não tenho uma facilidade, tenho que trabalhar, e acho que é como em tudo, para sermos bons temos que trabalhar e dedicar-nos à coisa, e só com trabalho e com escrever uma letra implica escrever, olhar para a letra no dia a seguir e reformular e estar constantemente a alterar até chegarmos ao ponto de olharmos e não dizermos está perfeito, porque isso nunca está, mas está do meu agrado, pronto. E quando está do meu agrado, eu penso, ok, então já tenho aqui qualquer coisa. Assim, e depois a influência que houve aqui na gravação, foi aqui, mais em termos acústicos, mais a qualidade do som, houve, no momento em que estão a gravar, perceberam-se que havia algumas nuances que tinham que colocar? O processo tanto de composição como de gravação foi bastante natural. Para já, fizemos um grande trabalho de casa antes de ir para o estúdio. Sim, mas só assim é que é possível, não é? Hoje em dia. Até pelos custos do estúdio, não é? Até pelos custos do estúdio. E até porque ao fim de um certo tempo em estúdio, as ideias começam-se a apagar e a pessoa começa a ficar farta de estar lá metida e já não quer mais, quer ir para casa, não é? Ou seja, e até porque não temos um dinheiro para pagar um estúdio um ano e ir lá de vez em quando temos as ideias, não é? Tipo, ou seja, temos que ir trabalhados para lá. E nós trabalhámos muito na casa de ensaios, como se costuma chamar na garagem. Trabalhámos muito. E as músicas, quando foram para a gravação, já iam praticamente prontas. Não houve grandes alterações. Como o recorte de um filme que criei, rio-me a pensar, palavras para quê? Se não sei contar. Começo no fim e venho para o meio, acabo antes de começar, palavras para quê? Se não sei contar. Nesta folha em branco, sem um texto para ler, faço um filme sem imagem para quem quer ver. Como o recorte de um filme que criei, acabo antes de começar. Começo pelo fim e venho para o meio sem motivo. Rio-me a pensar que não sei contar. Não sei contar. Vou lembrar as imagens, fazer novos esboços, escrever e contar como sei. Encher estas folhas, limpar a memória, acabar o que não comecei. Vou lembrar. Vou lembrar. Será tudo na memória? Será tudo? agora volto atrás, há uma coisa que, e a propósito, é que na semana em que terminou, tivemos connosco o Daniel Ribeiro, do HF, a propósito de escrever em inglês, ele é um crítico muito vivo mesmo, da escrita em inglês e o cantar em inglês em Portugal. E há pouco falava da questão do internacional e pegou antes de dizer isso, disse: há quem canta inglês e até tem sucesso lá fora. Acha que Cleft não é potencialmente internacional, pelo facto de cantar em português? Sem dúvida. Isso aí, concordo. Nós, por cantarmos em português, estamos a limitar-nos a sair lá para fora, quanto mais não seja, porque duas uma, ou nós optávamos por um estilo world music, tal como neste caso acaba por ser o fado. Sim, e aí, como os Madre Deus, etc. Exatamente, assim. ou os Madre Deus, que fazem aquela música tradicional portuguesa, e aí é mais fácil chegar lá fora, senão é um pouco complicado nós tocarmos um rock. Eu sinceramente acho que nós aqui em Portugal podemos marcar minimamente a diferença, lá fora não marcaríamos, e para além de outra coisa, que é a nossa língua, já é difícil nós conseguirmos que as pessoas ouçam a nossa música e que as pessoas prestem atenção à nossa letra cá em Portugal. Se eu for para a Espanha tentar cantar em português, eu acho que ninguém vai me ligar nenhuma. Quanto muito, e isso eu acho completamente, é inacreditável como é que nós não exploramos o fator dos palopes. Exatamente, no Brasil. Exatamente, temos um mercado de 150 milhões quase no Brasil, e como é que é possível que a música do Brasil chegue a Portugal e entre com muita facilidade e nós não chegamos lá? Está bem, existe aquele motivo, ok, eles não percebem o português e nós percebemos o português deles. Tudo bem, porque estamos habituados a estar onde elas... Eu acho que é uma questão de hábito, acho que se houvesse a dedicação de habituar as pessoas a isso, acho que perfeitamente era perfeitamente possível as bandas nacionais vingarem lá fora também, no Brasil, em Angola e noutros países com língua portuguesa. Mas agora há uma coisa, e aqui fica quase um ahá, e será que eles querem ser dominados por portugueses? Dominados, não digo, querem ter a paciência de nos perceber. Eu, sinceramente, eu, em relação a isso, e a internet veio desenvolver isso, a música é um pouco mais mulheres, no sentido em que eu gosto da mesma maneira que gosto de, não gosto mais de mulheres loiras, morenas, mulatas, não, eu gosto de mulheres bonitas, e música é a mesma coisa, eu gosto de boa música, e independentemente de onde seja, eu ouço música da Islândia, eu ouço uma banda que são os Sigur Rós, que só cantam em islandês, eu não percebo uma palavra do que eles dizem, mas no entanto eles têm uma sonoridade que me fascina, então... Porque não? Eu acho que... Antes disso ouvíamos, por exemplo, os Clara, não é? Que cantavam num dialeto muito próprio irlandês, não é? Exatamente. E fizeram muito sucesso. Não é? É isso. Então, porquê que as nossas bandas também não podem ser... Ainda por cima falamos a mesma língua quando dizemos dos palopes. Então, acho que é uma questão de habituar. A partir do momento que as pessoas se habituem, acho que era fácil e conseguiríamos... talvez ter mais música portuguesa de qualidade, porque seria possível aos músicos viverem da música, coisa que é impossível em Portugal, e se houvesse essa possibilidade de viver da música, garanto que a qualidade da música nacional também aumentava exponencialmente e havíamos ter muito mais variedade e qualidade nas bandas que temos. Então significa, no meio disto tudo, sabendo, depreendo que também há outros fatores que não só a língua em si, portanto, falta também se calhar quem abra a porta a bandas como vocês para chegar lá fora, não é? Sem dúvida, mas vamos pensar no seguinte, mesmo em Portugal, uma banda nova, quando lança um CD, a tendência de uma forma geral, da parte da crítica, é de arrasar com esse CD. Normalmente existe muito aquela coisa do que o que é nacional talvez não é bom, e então vamos dizer mal destas pessoas que lançam um CD agora. No entanto, após dois, três álbuns é que se começa a ganhar uma certa unanimidade no sentido de darem respeito às bandas nacionais. E só ao segundo, terceiro CD é que isso acontece. Ou seja, é natural que um país que não respeita a sua própria música, que não possa vingar lá fora. Temos o caso, o fator, por exemplo, Espanha. Espanha, uma pessoa vai à Espanha e só se ouve música espanhola em todo lado. Uma pessoa vai à França, só se ouve música francesa. No Brasil, 80% da música que passa nas rádios é música brasileira. Então, e não precisaram de uma lei que os obriga a passar, não é? Exatamente, e é isso. Eu não estou a favor desta lei. Eu acho que não era necessário lei nenhuma. Eu acho que era sim necessário que as pessoas tomassem consciência, que se sentiram orgulhosos. Finalmente conseguimos sentir orgulho da nossa seleção de futebol. Porquê? Porque estamos a vencer. Se nós sentíssemos orgulho da nossa música, muito mais facilmente conseguiríamos passar essa música lá para fora. E acho que é isso que falta a Portugal. Falta um pouco de orgulho na arte que se faz cá. Autoestima. É autoestima. Autoestima, é. Nós temos vários bons fadistas, que não só a Marisa, mas foi preciso a Marisa ir à BBC ganhar um prémio depois darmos o mérito que ela de facto merece. Sem dúvida. A Ana Moura, se calhar o que falta neste momento é que a BBC também a reconhece como fez com a Marisa, porque não fica minimamente atrás dela. E como digo a Ana Moura, digo outros exemplos, Cristina Branco, por aí adiante, não é? Exato. Não, é isso mesmo. E só há que dar valor a esses artistas que conseguem triunfar lá fora para ganhar o respeito cá dentro. Cá está. É um pouco da nossa mentalidade, mas quanto a isso não há nada a fazer. Ou melhor, há que mudar esta mentalidade, mas talvez, não sei, por termos vivido tanto tempo como vivemos, um pouco reprimidos, talvez isto ainda custe um pouco a mudar. Acho que é assim que funcionam as coisas. É geracional, não é? Exatamente. É assim, imaginando que agora queríamos lançar o Skleft no mercado brasileiro, uhum, poderíamos pensar, por exemplo, uma parceria com um músico brasileiro. Uhum. Quem é que gostaria de escolher? Olha, eu vou falar por mim mesmo. Uhum. Eu gosto muito de várias bandas brasileiras e, aliás, uma das minhas bandas favoritas de sempre, até já terminaram, que o vocalista morreu, que eram os Legião Urbana. Exatamente. Adorava a Legião Urbana e acho que é provavelmente dos melhores letristas de sempre. Adoro as letras de Renato Russo. No entanto, hoje em dia existem bandas como o Rapa, que eu acho que é uma banda que é muito forte. Temos os Los Hermanos, temos uma série de bandas brasileiras com muito potencial e que seria um prazer enorme para nós estar a tocar com eles. Tirando isso, como é óbvio, vamos ao tropicalismo e vamos pegar em Caetano Veloso, vamos pegar em Chico Buarque, qualquer um desses seria uma honra enorme. E qualquer artista brasileiro, eu gosto muito de música brasileira, e acho que qualquer artista brasileiro para nós seria uma honra estar a trabalhar com eles. Nós já fizemos a primeira parte, por exemplo, de Gabriel o Pensador no Pavilhão Atlântico. Eu já sabia, por isso é que comecei a perguntar. Não é? Exato. Estou com as mulheres, tenho um dedo que adivinha já também, o sexto sentido. E o Gabriel é para além de um músico genial e um letrista inacreditável, é uma pessoa fantástica e na altura até ficámos, conhecemos-lo não muito bem, mas pronto, estivemos com ele nos camarins e tivemos a conversa com ele e pronto, e é uma pessoa fantástica e realmente também o povo brasileiro tem aquela facilidade em se dar a conhecer e em se tornar amigo logo à primeira vista, não é? É muito brasileiro isso também. Não sei responder a tudo aquilo que sentimos. Começar outra vez com cada palavra que me sai, surgem mais sentidos, novas emoções. Mas por que motivo vou mais do mesmo posso esperar? Não sei responder se conseguir olhar para trás. Verei as marcas que deixaste e we'll be right back. Deft, que disse há pouco, que o facto de cantar em português poderá inviabilizar, não digo viabilizar, pelo menos poderá atrasar a internacionalização de uma banda destas. Uhum. No entanto, falou há pouco de mercados emergentes, que serão, por exemplo, os Palopos, não é? O próprio Brasil. Uhum. Qual acha que vai ser a população-alvo para este primeiro disco? Quem é que os vai consumir, digamos assim? Sinceramente, Pedro, eu isso aí não faço a mínima ideia. E cá está a outra coisa, que é, nós quando estamos todos juntos, os cinco, a compor, muitas vezes nós acabamos uma música e olhamos uns para os outros e dizemos, ah pá, isto não soa muito a Cleft. E olhamos uns para os outros, mas porquê? Ah, porque se calhar esta música é muito pesada. Mas depois nós não temos uma sonoridade bem definida, e eu acho que ao longo destas 11 músicas nós viajamos em campos musicais bastante diferentes. Ou seja, eu acho que podemos pegar em diversos tipos de público, e por isso eu não consigo perceber bem quem é que este álbum pode vir a marcar. Agora, a nossa vontade, como é óbvio, nós sabemos perfeitamente que é impossível agradar toda a gente, não é? O segredo do sucesso é não sabemos qual é. O do insucesso é querer agradar toda a gente. Não é isso que nós queremos. Nós queremos, única e exclusivamente, que quem goste dos Cleft e quem goste do nosso álbum, que apareça nos concertos, se não quiserem comprar o CD, que saquem as músicas, porque isto hoje em dia é mesmo assim, há que dizer isto. Como diria o Pac-Man da Wizard, sacar músicas na net é boa cena, só não é, é o sujeito que saca que vai vender o disco depois. Pronto, isso sim, isso concordo perfeitamente, mas mesmo esse mercado pirata nós não temos aqui muito. No Brasil, por exemplo, uma das pragas do Brasil é esse mercado pirata. Nós nem temos isso, ou seja, o que nós queremos mesmo é que as pessoas ouçam a nossa música e que as pessoas apareçam nos nossos concertos para nós podermos mostrar aquilo que nós valemos ao vivo, que sinceramente achamos que transmitimos as nossas músicas ao vivo com uma certa energia que as pessoas não conseguem captar isso através de um álbum. A dúvida que resta, que me leva a perguntar, qual papel será o meu, o de quem nada faz, embora doa, nada fiz para mudar, embora doa. Vai mudar e revemos as imagens que não passa de um esboço. Escolhem os senhores da guerra os motivos a seu gosto, embora doa. pronto, e é aí que chegamos. Esta semana para vocês é uma semana em pleno. Portanto, para além de vir aqui à Rádio Boa Nova, exatamente, só por isso, que provavelmente é o ponto alto do lançamento deste disco. Sim, sim. Vocês vão estar no Second Life, uhum. Vão estar nas FNACs, vão uhum. estar no São Jorge. Uhum. Ora bem, explique-nos então o que é esta semana, que começou na segunda-feira, que naturalmente é da Redomba, não é? Sem dúvida. É, assim, a semana já começou a semana passada, digamos assim. Ou seja, o disco saiu dia 10 no, e demos um concerto, fizemos um pequeno showcase na FNAC e o que acontece é que tudo daqui para a frente vai ser a crescer. Ou seja, dia 11 tivemos um concerto no Cinema São Jorge em Lisboa, que era o concerto de apresentação, onde tivemos a sala esgotada, porque já estava esgotada e já estavam à venda, nesta altura já estão à venda. Para o segundo dia. Exatamente, para o segundo dia. E vamos ter uma curiosidade, que é todas as pessoas que não possam assistir a este concerto ao vivo, podem aceder através da internet ao concerto, que será transmitido através da nossa página de internet e da página também da mtv.pt. Isto porque nós gostamos muito da parte web e achamos que é fundamental cá estar para desenvolver. Daí a ideia da Second Life, não é? E também irmos ao Second Life para promover a banda. Uma pessoa hoje em dia tem que mexer em mil campos para ver se as coisas acontecem, não é? Exatamente, e também é assim que se chega à população mais jovem, não é? É isso mesmo. Que são esses, não me estou a chamar velho, perdão, mas são esses que dominam todas estas tecnologias. Sem dúvida nenhuma. Diogo, boa sorte para este disco. Pedro, boa sorte para os concertos, especialmente então, por aí avião, está bem? Está bom, então um abraço então, Pedro. Marco, olha, eu agradeço-lhe a disponibilidade que teve aqui, estar aqui na Rádio Boa Nova, e a próxima será aqui em direto, com certeza. Com certeza, esperamos pelo convite. Então. Ok, um abraço então. Obrigado.